Fabiana, Alexandra, Paulinho e todos os parceiros da quebrada que se foram. Descansem em paz. Todos os comparsas que se foram, só ficou a saudade no coração. Descansem em paz, parceiro. É só o que resta no peito. Onde será que vocês estão agora? Sinto saudades, felicidade me ignora. A tristeza se apodera do meu coração. Tenho agora nossas fotos bem em minha mão. Um bom lugar, com certeza, Deus preparou. Descanse em paz, que aqui a guerra não cessou. O sangue ainda tinge as vielas, a morte ainda ronda aqui na favela. Sinto o cheiro quando passa por mim. Existe um inferno, sim, ele é aqui. Um brinde a vocês, guerreiros de verdade. Sinto falta de vocês, nossa sinceridade. Tenho uma Glock na porra da minha mão, minha única amiga de inverno a verão. E uma carranca grudada na face, um sorriso michuruca, esse é meu disfarce. Pra ninguém notar a tristeza robusta, o ódio, frieza, pesar, angústia. Meu coração parou de bater faz tempo, mas me recordo de vocês a todo momento. Que tempo bom, que não volta mais, só posso dizer a vocês: descansem em paz, forte porque encaro, fraco porque choro. Amor eu desconheço, ódio eu namoro. Perdemos a batalha, mas não a guerra. Tô sempre atento, se vacila alguém me ferra. Tá ligado, é aquilo com tensão. Na esquina tem um Zé com um revólver na mão. O jogo aqui é assim, inimigo vacila e ganha o fim. 1, 2, 1, tatuado no peito. Desse jeito, cara, tua vida foi sofrida, eu sei. Acompanhei, eu sei, com você eu me criei. Nossa infância tão pobre, tão dura. Sempre recordo, é sempre uma tortura. E hoje eu trilho sozinho nessa estrada, cheia de espinhos. Tô usando mais, prefiro fantasia. A ilusão faz parte do dia a dia. Mas aí, abra caminho que eu quero passar. E os inimigos, por toda a vida vão me coroar. Não tenho nada a perder, pode crer. Só tenho uma saudade imensa de vocês. Todo mundo tem um sonho, quem não tem? Vocês tinham um sonho também. Ter uma família, casar, ser pai de família. E os parceiros na quebrada botavam uma pilha. A gente se divertia, o papo rolava. E quando dava conta já era madrugada, tempo bom. Pena que não volta, só tenho saudades e lembrança em minha volta. Obrigado por tudo que nós vivemos, amizades verdadeiras, nós não esquecemos. Descansa em paz, mais uma vez descansa em paz. Esquenta não, pois tudo o que vem vai. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Quem pede pra se fuder, então será fudido. Toda vez que eu me olho no espelho, só enxergo, olho no meu olhar. Cabeça feita, pensamentos agressivos. Se vou me controlar, perdoe, eu duvido. Ainda não sei o que minha mãe sente por mim. Ainda não sei se a morte é realmente o fim.